Grave na caixa, estilo drum. E bate forte, treme o chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, mejão. Mó chavão, preba, gela, quando topa com função. Explode os grave nas caixas, os coxa treme, é 9 graus na escala. Favela é o som, bico liga que é de trão. Pesadelo do sistema, aperte o play, já tá no esquema. Bate forte na selada, aos BPM e arrebenta aí. Pum, pum, pá, sente a pancada. Pode colar, maloca, vem na jingue, pá. Só pra chavear, tamo nas pistas aí. Sem querer ser oposição, falar o quê? Aumenta o pace, é nós mesmo, aponto C lá nas antigas. Tempo bom, falo, das fitas no rádio. Cresci ouvindo na vila, tá aí de DJ 1. Corpo fechado, minha mãe gritando e vindo com cinto, moleque. Desliga, isso é de bandido. Dona adoro rap, robô do crime e o seu filho. Risca DJ nos toca disco. Na arte do scratch é o Zinil que cedeu agora para. Só pra voltar à base e recordar. Já esqueceu? Relaxa que eu vou te lembrar. Os metralha, Roger Isaac, NWA. E nos tempos do hi-fi, Ice T, Marvin Gaye. Funk, colarinho branco do Kid Jam. Abalou, Red Joe. Tempos de C6 revolucionou. Nostalgia dos baile, raiz do rap nacional. Aquel, São João. E hoje até Play Papaga Pau. Grave nas caixas, estilo drum. E bate forte, treme o chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. Mó chavão, preba, gela, quando topa com função. Grave nas caixas, estilo drum. E bate forte, treme o chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. Mó chavão, preba, gela, quando topa com função. Som revolucionou, a parte desacreditou. E hoje fala é nós, os modinha que conspirou. Bate forte nos tambor é trão. Faz tremer o chão, DJ nas pistas. Funk dos bom, ferve o caldeirão. Sobe o grau, que é o rap nacional. Das ruas de terra pro mundo é o staple. Grande carral, bacana, estrala na nave. Pagou, liga numa de mano, de boné. Estica na gira, o Zé Filho de doutor. É de uso, invade a mente, contagia o coração. Eu trago na sola do pé, mesmo passo do salão. Minha que vem lá das gringas, se cantou com nossa ginga. Pega a máquina, registra, fez sucesso a passista. Dos Palmares, eu vi dizer que o rap é que é o som. Mano rimou, verso no X e hoje canta no Japão. É compromisso. Um salve, sabotagem, esteja em paz. Até parece que foi ontem, humana que nunca mais. Se foi, mas permanece a voz, porque o rap ninguém cala. E até aqui é Deus por nós, preciso que falar mais nada. Salve a toda quebrada de norte a sul do Brasil. Porque o rap é que é o som, DJ risca no vinil. Grave na caixa, estilo drum. E bate forte, treme o chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. Mó chavão, preba, gela, quando topa com função. Grave na caixa, estilo drum. E bate forte, treme o chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. Mó chavão, preba, gela, quando topa com função. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão. É de favela, irmão. Rodinha, paga um pau, né, chão.